roceiro na simplicidade, chegou na cidade e logo se perdeu. Com seu jeito simples parou na esquina, para uma menina ele se dirigiu. Por favor me diga onde esta rua, quero ajuda sua, com jeito pediu. Nesta casa mora meu irmão mais velho, a prima e o primo de tia e de tio. Sabia que aquela esquina era um ambiente não recomendado. Eis que de repente surge em sua frente a rádio patrulha cheia de soldado. O moço da farda cumprindo o dever quis logo saber se alguém estava armado. O pobre roceiro que sem documentos foi detido junto com os desocupados. Delegacia todo indignado, mas dentro do peito um forte coração. Com seu jeito simples e muito acanhado, disse ao delegado com educação: não tenho carteira, não tenho seguro, mas por Deus eu juro, tenho profissão. Tiro 12 horas no cabo da enxada, pode ver nos calos que tenho nas mãos.